Gaúcha. Onde está aquele apego que existia entre nós? Onde foi parar o fogo por debaixo dos lençóis? Já não sinto mais o cheiro do amor que a gente fez. Precisamos encontrar a nossa essência outra vez. Ou você me sintoniza, ou procura outro canal. Ou me ama de verdade, ou chegamos ao final. Eu não tô forçando a barra e nem quero te prender. Eu só quero que me ame como antes pra valer. Porque você não me ama mais, não me toca mais, não me beija mais. É só tanto faz, é só cama, é só cama. Eu não quero por obrigação, quero fogo de amor e paixão. Não me ama mais, não me toca mais, não me beija mais. É só tanto faz, é só cama, é só cama. Eu não quero por obrigação, quero fogo de amor e paixão. Portal do Arrocha. Meu amor, eu te entendo, você tem toda a razão. Eu também não forço a barra pra ganhar o seu perdão. Eu só quero um minuto, ficar frente com você, pra pesarmos na balança o que temos a perder. Se sentiu que eu esfriei, onde está o seu calor? Se faltei te dar carinho, onde está o seu amor? Por que me atirar a pedra, se ela volta pra você? Se eu errei, você errou, então me diz o que fazer. Porque você não me ama mais, não me toca mais, não me beija mais. É só tanto faz, é só cama, é só cama. Eu não quero por obrigação, quero fogo de amor e paixão. Não me ama mais, não me toca mais, não me beija mais. É só tanto faz, é só cama, é só cama. Eu não quero por obrigação, quero fogo de amor e paixão. Oh, oh, oh. É só cama, é só cama. Eu não quero por obrigação, quero fogo de amor e paixão.